Venha comigo se quiser viver. Você está na Vila Cash. Estamos aqui em mais. E em mais uma Zilla Cast. Aqui é Joel Sink, querida, cheguei. Aqui é o Paulo César e não é a mamãe, não é a mamãe, não é a mamãe. Aqui é o Neto Mário e roubaram minha frase. Eu sabia, mano. E no episódio de hoje vamos falar sobre a era dos dinossauros. As histórias, fatos, curiosidades sobre os gigantes que dominaram o planeta Terra. Sem falar das lendas, né? É. Dizem que eles estão voltando, né? Sem falar que um pode estar no quintal da tua casa e tu não sabe. Meu Deus. Então vamos lá, vamos pros e-mails. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do Azila Cast. Vamos lá. Se você está gostando do Azila Cast e do Azileitor, comente no site. Mande e-mails com sugestões, elogios, críticas para o azilacast@azileitor.com.br. Não custa nada você exercitar um pouco da sua digitação e expressar o que você está sentindo enquanto ouve o Azila Cast. Teve até um colega meu, cara, que disse que ele faz assim, como ele tem preguiça de digitar, à medida que ele vai ouvindo o programa, ele já deixa o comentário dele na hora. Fica aí a dica pro pessoal. Olha aí. E no Twitter, siga o Azileitor no Twitter, é o @Azileitor. O iTunes, se você tem o iTunes, você pode clicar aí no link e assinar o Azila Cast no seu iTunes. E os downloads, se você quer baixar o Azila Cast para escutar no seu MP3, naquelas caixinhas, você pode clicar aí no link com o botão direito do mouse e escolher salvar destino como. Ou salvar link como. E o que foi que aconteceu no carnaval mesmo? O carnaval, cara, a gente tentou gravar, mano. Mas aqui onde a gente grava, o som dos paredões de carreira é tão grande, cara. Se a gente gravasse, ia sair com a música de fundo do Vou Não Quero Não. Puta que pariu. Aí, como era um tema mais sério, cara, ficava mó mentira. A gente falando aqui e tal, dinossauros. Aí a músicazinha de fundo do Forró da Liga da Justiça, mano. É verdade. Não foi por falta de disposição, é porque o carnaval foi hard. É, e começou antes, né? Começou na quinta, na quarta já tinha gente correndo pelado na rua, né? Na quinta no trabalho já tinha cara correndo pelado. É, pra compensar a gente preparou aí um mega cast muito especial pra próxima semana. Pra quem tá ouvindo estranhar a não participação do Telos, é porque ele tá desaparecido desde o carnaval. Ah, é. Primeiro e-mail, Davi 8. Realmente, deixar que alguém no segundo grau soubesse o nome da sua mãe era uma tragédia. Filho da Dona Maria, filho da Terezinha arrombada. Que é isso? É esse, cara. O colégio mais barra pesado que eu estudei foi o Pia Mata da Guanambi. Tinha conflitos com as gangues do bairro da Aerolândia e o bairro de Fátima. Mas a gangue do colégio com seus cidadãos afrodescendentes de 2 metros de altura, puta merda. Embora só tivessem 14 anos, era a mais forte. E em 1999, um ano antes de entrar, parece que teve uma invasão de vagabundos da favela de trás do colégio, a favela dos trilhos. A invasão deu errado e os internos levantaram e detonaram a favela. Vixe Maria. Mas foi o que eu entendi, o pessoal da favela quis invadir o colégio. Sim. Não conseguiram, os alunos revoltados foram destruir a favela. Foi. Tu sabe o que é o pior da história, mano? É. Quando eu era mais novo, eu pensei em estudar no Pia Marta, porque o Pia Marta é um colégio técnico. E na época, se eu não me engano, o Pia Marta tinha um curso de mecatrônica, cara. Que é muito massa, eu até cogitei. Certo. Ainda bem que eu não fui, né? Então. Ainda bem, né? O colégio era interno, mas eu consegui o regime semi-interno. Olha aí. No primeiro grau, eu lembro que o pessoal fazia competição de quem chutava mais alto uma árvore do pátio. Lembro também que fui à diretoria, pois entortei um aro de uma bicicleta que estava ao lado de fora do colégio ao jogar uma pedra de 5 quilos pelo muro. Vendo por esse lado, ainda bem que eu não morava nem perto do Pia Marta. Né? A coordenadora ficou mais irritada com a minha desculpa. Eu não queria amassar a bicicleta, só queria acertar o amigo. Puta merda. O próximo e-mail é de Georgiana Souza. Galera, poxa, esse cast foi massa. Nossa, lembrei de cada coisa. Naquela época nós brincávamos muito de bandeirinha e eram sempre os meninos contra as meninas. Numa dessas, uma menina chamada Rafaela, que os meninos não gostavam e a chamavam de Biru. Biru, mano, nunca vi um apelido desse. Tá, beleza. Beleza. Inventou de brincar e ela ainda estava com um vestido de chiquititas. Tu se lembra todas as chiquititas? Eu lembro, era um vestidinho. Era um vestido xadrez, né? Alguma cor dessa, eu acho. Cara, os meninos começaram a puxar a saia dela de um jeito que no final ela ficou com a parte de cima. Só ficou com a parte de cima. A sorte é que ela estava de short. Caralho, bicho. Aí eu duvido muito que os caras não gostavam dela. Talvez eles gostavam e ela que não gostava dos caras. Mas de todo modo, isso é assédio sexual. No final, a diretora ameaçou suspender todos se não falassem quem era o tarado. Como ninguém falou, nada aconteceu. Daí pelo menos eles permaneceram unidos, né? Pois é. Tem outra que era aquele corredor onde quem passava levava um moi de sola. O tradicional corredor polonês. Que se a escola da Georgiana adotava era porque lá o ambiente era sadio. Como essa época eu era a nerd que ajudava todo mundo, cheguei cedo e nem me toquei desse corredor. Meu Deus! Estava só pensando na prova do dia quando sinto uma leve inclinada involuntária da minha cabeça e um puxão de cabelo. Quando olho pra trás, o menino estava metendo a sola no menino, dizendo: "Ei, mano, tu é muito topado. A Georgiana não pode, abestado." É verdade, cara. Que isso, gente. Eu não sabia se ficava feliz ou triste pela dúvida. Fiz de conta que não era comigo e segui. Mas tinha uma história pra contar assim. Eu também brincava de margarida. Meu Deus. Poxa, gente, o Babau nunca frequentou um local normal, né? É verdade, cara. A história do Babau é triste. A gente vai fazer futuramente um cast biográfico contando a história Babau. Vocês vão entender toda a trajetória desse mito, dessa lenda do subúrbio de Fortaleza. E o próximo e-mail aqui era do Salles Júnior. Olá, galera asilada. Aqui é o Salles Júnior novamente. Ainda falando dos jogos que viraram filme, o Asila Cast número 8. Como pude esquecer o Silent Hill, a melhor adaptação que vi na vida. O Dinho deve ter me xingado por não lembrar. Mas falando do cast passado de histórias de colégio, não aprontava muito porque o colégio ficava a 25 passos da minha casa. Ou seja, só tinha cabueta. Era tipo, se ele xingasse alguém em voz alta, a mãe dele ouvia, né? É mesmo. As salas da terceira série ficavam na parede do lado do colégio. E pra ter acesso ao local, tinha um corredor. E nesse corredor tinha uma sala. Eles ficavam no corredor fazendo corredor polonês. Olha aí, corredor polonês de novo. Rapaz, era P demais. Mãozada nas costas, chute, tudo de um pouco. Nós não saímos para o banheiro e nem para beber água que ficava do outro lado. Ficávamos nas salas mesmo jogando com uma bola de papel. Todo dia voltava com uma marca para casa. Puta merda, bicho. Tinha isso, né, cara? Do cara... voltar marcado, né? É verdade. No dia seguinte ia pra aula com mais marca de P por causa das P's antigas. E quando tirava nota baixa, eu só tinha duas alternativas. Ou os professores iam lá em casa pra falar aos meus pais, ou na saída o pessoal que passava em frente à casa dele ficava gritando: "Seu Joaquim, Dona Jeane, o Salles Júnior tirou 0, tirou 3, Salles Júnior é burro." E tudo que vocês podiam imaginar. Coitado do Sally Júnior, cara. O cara tava se esforçando, mano. É verdade, cara. Pra você ver como estudar próximo ao colégio não é um mar de rosas, né? Então, é verdade, cara. É, o próximo e-mail é de Felipe. Aí, galera, quem fala que é o eterno mestre de D&D? Olha aí, cara, Felipe. Tô mandando essa mensagem para dizer que gostaria muito, que estou gostando muito do trabalho de vocês e que estou esperando um convite para o novo cast. O convite já foi feito mais de 3 vezes, mas estamos esperando só você aceitar, Felipe. Aí ele já chega aqui mandando, né, dizendo as exigências deles. O cast poderia ter o título de RPG e suas pérolas. Aham. Como citado em outro comentário. Mandei dizer também pro Theolos que no Cast 9 ele esqueceu de citar brincadeira, entre aspas, rasteira. Ah, essa daqui eu me lembro. Essa daqui eu tinha. Essa daqui tinha duas modalidades. Tinha aquela que o cara vinha andando e a gente dava um empurrão no cara e chutava a perna dele. E tinha aquela outra, essa daí é mais clássica, e ficava um cara atrás. O cara tava em pé e a gente empurrava e o cara não queria segurar. Essa daí também foi clássica. E ele diz também que tem várias histórias de quando eles eram da seleção de futsal do Matera Mavis, que diga-se de passagem, meu irmão, mas a seleção de futsal do Matera Mavis era a turma do Thelma. Daí tu tira o naipe da seleção, mano. Caralho. Como é que não devia ser, cara, essa seleção? Macho, era os trapalhões de chuteira, mano. Tem cada. Mas não, sem exagero nenhum, mano. Era trapalhões. Eu ia assistir o jogo deles só pra rir, porque era comédia do começo ao fim. É, continua com excelente trabalho de vocês e aguarda por gravar. É só pra constar, vamos fazer o convite novamente aqui, o Felipe. Estamos abertos pra gravar com ele. Esperamos que ele possa participar com a gente do RPG. Aliás, do Cash RPG e suas pérolas. É verdade. Manda teu contato aí, Felipe, que a gente fala contigo e grava o Cash. Beleza. E o próximo e-mail é o do Dinho, nosso ouvinte ilustre. E aí, galera do Asila, beleza? Tudo de bom? Um abraço a todos, mas o motivo desse e-mail é que eu tava indo pro trabalho às 3h30 da manhã, como faço todos os dias. Caralho, bicho. É porque o Dinho é aquele cara que abre a empresa, mano. Puta merda, bicho. Saí cedo de casa de madrugada, aí tava no ponto de ônibus quando vi ele... Quem? De repente voltando pra casa com uma peruca na mão loira. Eu fiquei curioso agora. Aí eu tava doido pra dormir e eu não podia deixar de ver o Theo Luz andando na rua de madrugada. Fazendo sei lá o que nessas horas. O cara revelando a história oculta do Manel, mano. É. A Terra, ela passou por, na verdade, 5 eras, né? Até chegar a era dos dinossauros. Mas é aquele lance de era de Aquarius, aquelas paradas assim. Não. Primeira era, que é a era arqueozoica, ela foi entre 3,8 bilhões a 2,5 bilhões de anos atrás. Aí teve a era proterozoica, a era, a era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica. Esse episódio vai ser centralizado só na era mesozoica, que era a era onde o bicho pegava, né, cara? Era a era da ação, mano. É verdade. Era o tempo da sobrevivência do mais forte. Não existia esse negócio de Hakuna Matata lá no... na mesozoica, não. Era só na porrada mesmo. Mas será que não, mano? Por quê? Porque tu viu os dinossauros comer cara de garotão e tal... Dinossauro, cara de garotão, né, na época. É, mano. Mas os dinossauros, eles viviam na Pangeia, né? O que, que era a Pangeia? Era a junção dos continentes todos. Era um condomínio que tinha na época. Aqueles condomínios de seriado americano, mano, que os caras são tudo vizinho e tal. Será que foi dessa época que gravaram ali a família dinossauro, ali os episódios? Perfeitamente. Ah, agora tá explicado. A Pangeia, ela é uma, é como o Paulo César disse, é a junção de todos os continentes. Se você pegar cada continente separado e juntar num só, você vê que cada parte dela se encaixa, né, perfeitamente. Agora tem uma curiosidade que acho que quase ninguém conhece, que você se juntar a África, a parte da África com a parte da América do Sul, forma um Tiranossauro Rex. É isso. Se você emendar bem encaixado e corta uma parte lá, aí a cabeça do Tiranossauro Rex bem direitinho. É isso. É, então, em teoria, a gente tá vivendo em cima de um fóssil gigante. É, seria isso? Pelo menos a parte da mandíbula dele. Meu Deus do céu. Mas tá um passatempo interessante, cara. Tu já pensou sair juntando com continentes pra ver que bicho dá, tipo América do Sul e Japão. É por isso que a Itália é um formato de tipo uma bota chutando. Será que era a pata do tirano aí? É, e a cabeça dele totalmente separada. Pode ser. Como é que os dinossauros eles viviam na Pangeia? Era tudo numa nice lá, né? Tudo numa nice não, mas também tudo na base da violência. Era uma cadeia alimentar, né? Sobrevivia quem era o mais forte, né? Ou mais esperto ou mais rápido. Quer dizer que tem uns dinossauros que são mais espertos do que os outros. Né? Alguns são, outros não. Mas eu tenho uma dúvida. De tudo que eu li sobre dinossauros, é, os estudiosos diziam que a média, independente do tamanho do dinossauro que ele fosse, a média do tamanho do cérebro de um dinossauro, mano, era tipo um amendoim. Oxe, um amendoim? Amendoim. Eu discordo dessa proporção. Exatamente. Aí, sério. Um amendoim e nos documentários dublados, amendoim, ele dizia, não, cara, o cérebro aqui media metade do meu dedo indicador, que não era muito mais do que um amendoim. Mas eu acho que isso não é verdade não, mano. Não tem condição não. Pode ser que seja um amendoim, mas quem garante que não é um amendoim gigante? Vai que era um amendoim mesozoico da época. Era um amendoim da época, né? E tinha essa. Como é que funcionava a fauna nessa época do mesozoico, do dinossauro? A fauna deles não é muito diferente da nossa, não. Os cientistas provam que a única coisa diferente que tinham nesse tempo era a onda de calor e nesse tempo existiam muitas erupções vulcânicas e tinha muito excesso de gás e por isso talvez os dinossauros cresceram tanto. E olha que alguns cientistas poderiam provar é que certos dinossauros poderiam aumentar mais o tamanho ainda. Cara, caso o tiranossauro mas se rec. For por calor e ondas de gás, eu acho que a gente não tá perdendo muita coisa não, pelo menos aqui em Fortaleza, né? Mas tem toda uma teoria em cima, porque para prestar só para ter um exemplo, o maior osso de tiranossauro que aí foi encontrado foi o tal de Sui, que é o nome indígena desse tiranossauro. Ele morreu primeiro. Tem duas alternativas, ou é três. Que ele travou uma batalha. Ou um tiranossauro maior e mais forte matou ela. Ou que ela morreu na enxurrada. Por causa que pode ser as duas coisas. Ou ela lutou, ficou ferida e morreu na enxurrada. Ou o tiranossauro matou ela. Porque e a quarta opção que eu vi é que ela é uma divindade indígena. É, também tem essa parada daí. Mas foi o maior fóssil de tiranossauro que encontrou até. Caralho. Porque tinha essa parada, porque parece que quem achou foi um grupo de pesquisadores americanos, né? Mas ela tava dentro de uma reserva indígena. E pra negada não levar, disseram, não, mas esse aqui é o meu Deus, tu vai com ele pra onde? Tu é doido, né? Pode voltar. Aí fizeram uma briga na justiça aí pra pegar o fóssil e ganhar. Caralho, bicho. Aí depois construíram um cassino e ficou tudo certo. Tem teorias que dinossauros poderiam nadar, mas não é comprovado, não. Ah, eu digo que não é comprovado, mas porque como é que um tiranossauro ia dar braçadas com aquele braço dele, mano? É verdade. Eles podiam dar patadas, né? Chutes ali. Voador de dois pés. Lateral. Mas o Velociraptor, ele dá voador de dois pés, né? Tem teorias que o Velociraptor foi o dinossauro mais inteligente que já pisou aí na face da Terra, né? Esse bicho fazia cálculos matemáticos complexos, né? Que o bicho fazia emboscada, não matava o cara pra fazer armadilha. Ele era tipo o coiote do Papaléguas, né? É isso. O maior coiote do Papaléguas também não chegava esse tanto, não, porque ele sempre falhava. Mas o coiote do Papaléguas, ele era inteligente. Coyote era quase um Tony Stark. Bom dia, minha família que me ama. Mas vocês sabiam que na teoria criacionista a Pangeia sempre existiu? Mesmo na Bíblia fala que uma passagem fala só do um continente, não fala de continentes. Um continente. Então, fala só do continente, não fala continentes em plural. Sim. América do Sul, Europa, América do Norte, África do Sul, não fala, fala só do único continente. Depois do dilúvio foi que surgiu os continentes. Mas a teoria criacionista não pode ser comparada de maneira nenhuma a evolucionista, porque em todos os fatos a evolucionista tem base sólida, tem estudos, tem fatos inegáveis. E em nenhum momento a Bíblia, a teoria criacionista pode justificar isso, tipo, você ignorar totalmente a existência dos dinossauros. E vamos dizer, você acredita em Pangeia, mas em Pangeia era só... galera do bem, os cristões, lá tinha uns judeus, mas beleza. Mas não tinha dinossauro, não. Os dinossauros a gente botou pra fora, não existe. São os dragões do apocalipse, não sei o quê. Eu acho complicado aceitar essa parada aí. Porque, por causa que todo estudo da teoria criacionista, mas só fazem a amostra quando tem provas concretas. Um exemplo, tem a figura dos indígenas aí que eles fizeram antes de nascer o registro fóssil, a era da paleontologia. Cucuielândia, uns indígenas, fizeram a pintura de um animal no centro, eles rodeando essa criatura. Aí foram no registro fóssil e foram ver que era um alasmossauro. Uma criatura de 110 milhões de anos, que era do período Jurássico, para o plesiossauro, na Sim. era dos homens. Aí como é que se explica isso? E nesse tempo... eles só faziam o que. Eles só desenhavam o que vinham. E eles não conheciam o registro fóssil, não conheciam nada. Mas se fosse um índio meio malandro, estilo Bart Simpson, vou desenhar um monstrão aqui só pra escrotizar, daqui a milhões de anos vão pegar essa porra e vão se matar pra descobrir quem é. Pode acontecer também. Os filhos da puta, né? Sempre tem. Até mesmo as pessoas que sabem disso se perguntam. Por que essas pessoas viam essas criaturas, conviviam? Por causa que, mesmo até nas pinturas dos homens das cavernas, mostram algumas espécies muito parecidas com dinossauros. Sim, sim. Isso se pode ver em qualquer coisa indivídua. Mas tu já pensou por uma outra óptica? Qual? Vamos dizer, fosse uma tribo de índios pigmeus. Aí dentro... é tudo que eles viam, eles ainda usavam... uma iguana. Bom dia, minha família que me ama. Não é mamãe. A era Mesozoica, ela foi dividida em três eras, né? A era Triássica, Jurássica e Cretácea. Né? Sim. O período Triássico foi onde surgiu os primeiros dinossauros. Né? Só que os dinossauros daquela época, eles eram um pouco diferentes do que a gente está acostumado a ver nos filmes e tal, porque... eles não usavam blusas florais. Né? Eles eram baixos e tinham tamanho quase de um cachorro, né? E a maioria deles, eles eram quadrúpedes. Sim, sim. Nessa época também foi a época que surgiu os primeiros mamíferos, né? O exemplo deles é o Baluctério. Baluctérios? É uma anta gigante. É só você pegar um apatossauro, botar um Baluctério, é a mesma merda. Só que sem um pescoço grande, claro. Os dinossauros que a gente citar aqui, a gente vai colocar aí no link, na postagem, as fotos dele pra você acompanhar aí. Tem outro animal deles que é como se fosse um gato, né? Só que tipo lagarto com pelos, tal do sinodonte. Ah, eu sei qual é. Ah, mas aí nessa época aí não entra também o tigre de dentes de sabre, não, mano? Que é tipo um gato meio jurássico. Mas o tigre de dentes de sabre, na teoria, sem ser na criacionista, evolucionista, ele veio depois. Sim. Né? Foi na era do gelo, que saiu os mamutes. Mas não tinha uma época que o tigre de dentes de sabre andava com os dinossauros? Não, acho que não. Acho que a teoria evolucionista é depois. Power Rangers, filho da puta, mas... fizeram. É mesmo, ó, era. Não, os Power Rangers cagaram o pau nisso aí, porque eu tava certo disso. Um dos primeiros mamíferos que surgiram foi um tal do Megazord. A junção de quase a metade dos dinossauros Power Rangers forma o Megazord, o primeiro. É o Megazostrodon. Megazostrodon. É como se fosse um rato gigante, cara. Tem o El Raptor, que é aqui da América do Sul, que é, é o parente do Velociraptor. E tem o Dasplateossauro, que foi, acho que foi um dos primeiros dinossauros saurópode. Eu não tenho certeza, mas chega a ser, né? Saurópodes é aqueles estilo Brachiosauro, né? Os gigantões lá. É, o Brachiosauro, Diplodox. Na minha aqui aparece o Metoposauro. Metoposauro? Parece um girino, mano. Esse bicho aí foi o primeirão, mano. Na verdade, ele parece muito o dragão de Komodo, né? Quem sabe o dragão de Komodo seja a evolução dele. Olha aí. Caralho. Na era Jurássica, foi onde surgiram os verdadeiros primeiros dinossauros, né? Os terópodes, maiores terópodes. Que eu acho que a era Jurássica foi a época que os dinossauros mais se multiplicaram e chegaram ao auge, né? Sim, sim. Aí entre eles destacou aí o Megalossauros e o Allosaurus, que é... O Allosaurus é conhecido, o Megalossauros acho que eu não tenho tanta certeza disso. Ah, se eu tô vendo a foto, o Allosaurus é bem parecido com o T-Rex. Agora tu sabe uma coisa engraçada de dinossauros, cara, é porque todas as fotos que você vê, vê deles, na verdade são especulações, mano, porque não existe nenhuma foto real, né? E a gente fala com uma propriedade tão grande, não, tô vendo uma foto dele aqui e tal, e tudo é parte da mente de algum artista, né, que elaborou isso aí. Caraca, já é mesmo. Mas tem umas teorias que ele era daquele jeito mesmo, ou então um pouco diferente, mano. Mas eles eram répteis. Poderia ser, né? Mas tu quer uma explicação mais científica do que do porquê eles serem répteis? Olha lá. Porque o que ocorre é o seguinte, devido ao tamanho deles, como a gente falou anteriormente, tinham dinossauros que chegavam a ter 36 metros de altura. Se eles fossem indivíduos de sangue quente, o metabolismo deles seria tão acelerado que eles teriam que comer 24 horas para tentar sobreviver. Ou seja, para manter um corpo daquele tamanho, eles não poderiam parar de comer. A única justificativa plausível para eles viverem é porque eles eram répteis de sangue frio. Ou seja, tendo sangue frio, eles teriam um metabolismo muito lento e poderiam ter grandes intervalos de alimento, como um ser humano, por exemplo, dadas as devidas proporções. Por isso que a teoria totalmente aceitável é da que eles eram realmente répteis. E o, também o Camarasauro. Camarasauro? Vixe, esse aí era o cara gente fina, era dos dinossauros. Não, mas esse bicho aí é o Camarossauro, mano. Gente boa e tal, ajuda todo mundo. Tinha o Camaradossauro. E também tinha o Mamenchisauro. Quem? Mamenchisauro. Mas esse aí era o mamífero. Seismossauro. Seismossauro, como era esse bicho? Ele, pra tu ter ideia, ele pode ter sido o maior dinossauro com maior comprimento do pescoço. É, e quantos, media quantos metros esse? Rapaz, se tu pegar o Brachiosauro, Brachiosauro não dá um chá pra esse bicho não, mano. É maior. O Brachiosauro tem que olhar pra cima pra ver o queixo dele. Então pronto, é mais ou menos essa especulação que tu fez aí. Bom dia, minha família que me ama. Na época Triássica, a Pangeia ainda estava unida, né? Bem unida. Só que devido aos vulcões e aos terremotos, a Pangeia começou a se dividir. Nessa época Jurássica, ela já estava bem dividida, né? Uhum. Com o aumento dos níveis dos oceanos também. É, já existia dificuldades para um dinossauro ir por uma ilha para outra. Vamos dizer, tipo, quem tava do seu lado já não tinha mais como passar pro outro. Já era caixão. A não ser que você voasse, né? Claro. É. Tem um pterossauro também? Sim. É verdade. O pterossauro, ele voava, né? Tinha, existia várias espécies de pterossauro, mas que você se confunde. Sim. Você vê um assim, vamos supor, tu visse um voando, é um pterossauro. Aí tu vê outro diferente, mas tá dizendo, é um pterossauro. Rapaz, existe tanta espécie de pterossauro. Na época, né, os caras falavam ali. Olha aí o pterossauro ali. Pterodátilo também. Mas pra mim, todo dinossauro que voa e tem aquele bicão é pterodátilo, né? Mas tem umas espécies diferentes. Reza a lenda aí que um tinha dentes e um que tinha dentes. E aí eu ainda digo mais, pra mim todo pterodátil tem dentes, eu não sabia que tinha pterodátil sem dentes não. Rapaz, tem umas, até um tempo atrás aí não tinha esses dentes não. Pteranodonte parece que não tinha dente não, não possuía dente não. Depois foi que encontraram com dentes, mas tem outros que encontraram totalmente descomunal, parecia um morcego pré-histórico, sei lá. Pterossauro, e tem a... o tamanho dele é quase 4 vezes maior do que um homem comum, né? É, 8 metros de envergadura de uma asa pra outra. Eita, pô. O maior pterossauro, que é o Ornitoqueiros, tinha 12 metros de envergadura. Mas esse aí era animal. Só o nome dele, mas pra mim ele já era o maior, mano, o Ornitoqueiros. O pterossauro, ele tinha penas, né, no corpo dele. Ou penas não, pelos. É, alguns cientistas acreditam nessa teoria de pelos, né? Ou então penas. Algumas versões dele desenhadas têm pelos. Né? Mas aí, cara, eu já acho uma especulação incrível. Você dizer que o dinossauro era, vamos dizer, tinha uma fisionomia baseada num réptil, pra mim é até beleza. Agora, como é que será que os cientistas chegam à conclusão de onde é que tinha pena, onde é que tinha pelo, baseado só no fóssil, cara? É verdade. Vou dizer isso aí, eu vou explicar isso aí. Isso aí é o poder. Poder. Poder, né? É a gíria mais comentada. Mas como o cara fala, pá, é o poder, né, e tal. Eu descobri uma coisa interessante. Os fósseis, que a gente já falou tanto, na verdade não são nem os ossos do dinossauro mesmo, não. O fóssil em si é tipo um minério que cresce no poro do osso, que vai concretizando como minério e consegue conservar a forma do osso. Mas de osso mesmo, o fóssil tem muito pouco. Na verdade, o fóssil é um minério que cresceu do osso do dinossauro, não é isso? É, também conhecido como rocha, fala mais em rocha. Sim, os fósseis, eles são encontrados em rochas, né? Pra ter uma ideia, os paleontólogos, quando vão fazer a escavação, eles têm que tomar maior cuidado, porque qualquer coisinha pode quebrar. Sim. Nem por causa disso não, mas eles falam a palavra rocha. Toda vida, rocha. Aí você tem que fazer um processo aí demorado que só pra tirar algumas camadas, aí pronto. Mas agora também me vem outra dúvida. Pro cara trabalhar nisso aí, ele tem que ser formado em história ou em geologia? Pra falar a verdade, existe a faculdade de paleontologia, mas aqui não tem. Caralho, aqui não tem. Puta merda. Tem arqueologia, mas não se trata de dinossauro, não. É de outras coisas, diferente. Só pra você ter uma ideia, a única universidade que eu acho que tem paleontologia no Brasil é em São Paulo e Minas Gerais. Caraca, bicho. Puta que pariu. Só pra você ter uma ideia da tamanha ingenuidade, o Ceará, mano, tem a maior resina de resíduos fossilíferos do Brasil, mano. Talvez do mundo. Caraca, bicho. E não existe um curso de paleontologia sequer. Você vê as coisas, né? Mas porque essa parada não deve dar dinheiro, mano. Se desse dinheiro, já tinha gente em cima aí. Já tinha curso, não, né? Não, mas não é isso não, porque as pessoas de fora estudam os fósseis daqui, mano. Ah, é verdade, cara. É, as pessoas de fora vêm e estudam. Aí aqui a gente não tomou iniciativa de botar um curso, tem um curso. Mas tu sabe por que é que eles ainda não lançaram o curso? Por quê? Por quê? Porque é o poder. Cara. Bom dia, minha família que me ama. Finalmente chega a era Cretácea, o Cretáceo. Essa é doideira. Foi onde surgiu os verdadeiros e conhecidos dinossauros, né? O elenco do Power Rangers clássico. Verdade. E a gente já vê aí dinossauros como o Tiranossauro Rex, o Triceratops, o Velociraptor. Deinonychus. Já tinha o rato Atroz menor, né? Regrediu. O nome dele é o Purgatorius. Xiii, pra você ver. Purgatorius? É, o nome desse rato era o Purgatorius. Mas também o cara que descobriu ele tava de sacanagem, então o cara tava muito louco, mano, pra botar esse nome aí. Dos outros animais que existiam na época, tinha o Crocodiliano, que era um crocodilo gigante. É o Suchomimus. Suchomimus não, ficando é perturbado, é o... Suchocomo. Como é, mas? Suchomimus não, Suchomimus é da família dos espinossauros, é o... Sarcosucho. O Sarcosucho. Caraca, bicho. Esses nomes são demais. Caralho, mano, mas eu tô vendo uma imagem aqui do Sarcosuchus. Esse bicho é um jacaré, só que em termos imensos, cara. Saracochus. É inegável, mano, o grau de parentesco desse bicho com o jacaré, mano. O jacaré que não quiser assumir esse bicho como ancestral é sacanagem, mano. Tem como. O Mosasaurus, ele também é bem parecido uma foca. Na verdade, é como se ele fosse uma foca com cabeça de jacaré. E os velhos dinossauros clássicos aí que a gente vai falar, Velociraptor. Qual era a velocidade máxima que o Velociraptor atingia? Rapaz, eu não tenho certeza de dizer, mas no Jurassic Park disseram que ele disparava igual um guepardo. Caraca, bicho. Acho que é menos que isso, 60 quilômetros. Só, né? Na vez que eu li, dava mais ou menos isso, entre 40 e 50 km por hora. É. Mas existe estudo agora sobre o Velociraptor que talvez ele tenha evoluído mais e teria ficado maior, mas não é comprovado, não. O carro que tem depois do Velociraptor, o Deinonychus, que é um parente muito parecido com ele, só que tem 2 metros de altura. Aí vem o Utahraptor, que tem mais de 2 metros e meio de altura. E o último é o Megaraptor, que tem 4 metros de altura. Poxa, mas o Megaraptor corre mais. Eu também eu apostava nele, se fosse numa corrida. Apostar os 3, né? Os 4 na corrida. Bom dia, minha família que me ama. O cérebro do Velociraptor era um pouco mais desenvolvido que os outros. Alguns paleontólogos dizem que ele era inteligente e poderia armar emboscadas, não sei o quê. Mas eu acho que ele deve ter desenvolvido esse estilo, mano, porque ele vivia na merda, mano. Porque a maioria dos dinossauros tinha de 10 metros pra lá. Aí ele era. E esse bicho com menos de 2, mano, os caras devem ser que é, porra, bicho, dava só uma caudada nesse bicho. Velho. Caía. Ele tinha uma vantagem, diziam que ele era inteligente porque ele andava em bandos. Ele também poderia armar em bandos. Só andar na gangue do Velociraptor. Esse bicho aí que inventou o Unidos Venceremos. Mas o Velociraptor, ele era bem carniceiro, né? É, a velocidade dele era boa, a inteligência tava bom. Mas também tinha os outros carnívoros lá da época pra quebrar as pernas dele lá de refeição. E o Triceratops? Ele era o quê? O Triceratops era as presas favoritas, dizendo os paleontólogos que era a principal presa do T-Rex, né? E que também eles poderiam disputar pau a pau com o T-Rex, né? Por causa que aquele chifre dele ali armaria. Ah, mas o chifre dele é... Pegasse no olho, né? Aquele bicho ali. Pegasse com pau a pau. Caralho, mano. Um sistema de defesa dele interessante é aquela... Couraça? É, a couraça que ele tem na cabeça, né? Eu tenho outra dúvida. Aquele maluco lá do Herculoides, ele era um Triceratops? Era, cara. Triceratops também. E tá no Tartaruga Ninja. Era. Na verdade, o Triceratops, ele é o chefe do Dino, né? Pois é. É o BP Richfield, né? É, isso aí mesmo. É, que ele era muito bom também. Aquele papel dele ali caiu como uma luva pra ele. Mas eu sabia que a visão do Triceratops poderia ser preto e branco e que ele não enxergava o que via na frente. É, não, é? Mas é isso aí, eu já acho uma suposição absurda, mano. Não, o negócio da pena, mano, e do pelo no sovaco, eu até acredito que tenha como a ciência saber. Agora, saber a cor que o bicho via, meu irmão, aí já é. Tem certo que ele não poderia ver a frente, por causa do olho dele que ficava na posição de lado. Ah, sim, sim. Ele era tipo, então, como um camaleão, é que o olho dele ele vê, mas não vê exatamente linha reta, mais ou menos isso. O camaleão, ele vê em 360 graus, né? Vixe. É, cara. Porque não, porque ele tem tipo estrabismo, né? Ele pode olhar pra frente e com o outro olho olhar pra trás, né? Uma parada dessa. Camaleão e coelho, eles são animais que enxergam em 360 graus. O coelho também? Se tu tentar pegar um coelho por trás, tu não consegue não, porque esse bicho... Por isso, mano! Esse é 360 graus, é sexto sentido. Então tá explicado porque é que o Pernalonga era superior ao Patolino, né, cara? É, agora uma variação boa, não sei se é variação do Triceratops, que é o Torossauro. Acho que ele é menor, ou um pouco maior, ou é o chifre dele que é maior? Na verdade, a carapaça dele é um pouco maior, um pouco pra cima. No lugar da carapaça, ele tem como se fosse 2 olhos grandes ali pra assustar os predadores dele. E ele também participou, né, do elenco da família de dinossauros. Participou, velho? Participou, mano. Ele fazia uns papéis de coadjuvante, nunca fez nenhum principal, mas participava. Cara, tem um, cara, que eu acho massa, mas eu não sei o nome dele, mano. que é aquele... Não tem a família de dinossauros? Sim. Vocês se lembram aquele dinossauro que interpretou o Carlão da família de dinossauros? Anquilossauros, mano. Carlão. Qual? É um que tem uns espinhos, é... Pronto, aquele dali, é o anquilossauro, mano. Pronto, mano. Deixa eu ver aqui. Anquilossauro. Carlão. Pronto, meu irmão. Esse daqui é o que eu acho mais massa, mano. Puta que pariu. O anquilossauro... Eu me lembro, cara, a primeira vez que eu vi esse bicho foi naqueles fascículos que tinha da era... O nome da revista era Dinossauro mesmo, que vinha com uns pedaços de um tiranossauro pra você montar. Ah, é verdade, tem esse cara mesmo na família Dinossauro, tô vendo aqui. É o Carlão, bicho. Aí, mano, quando eu comprava aqueles fascículos... Carlão! Mano, eu ficava achando, porra, mano, o tiranossauro é foda, mano. Como é que o cara vai brigar com ele? Ah, eis que eu vejo um anquilossauro, mano. Eu, vixe, meu irmão, esse bicho aqui é punk. Porque ele tinha uma couraça toda espinhada, mano. E ele tinha tipo um martelo, mano, no rabo dele. Correto. Puta merda, esse bicho é caceteiro, mano. Ele já vinha armado, né? Pois é, bicho, ele já vinha vestido pra guerra, mano. Não tava pra brincadeira, não. Bom dia, minha família que me ama. Não é mamãe. Alberto Sal. Alberto Sal. Puta merda. Caralho. Pera aí, mano, que esse aí eu tenho que ver, hein, mano. É um tirar nossa versão menor, pronto. Tá merda, mano. Meu irmão, mano. Alberto Sal. Pronto, tá aí, mano. Esse dinossauro aqui é aquele que eu acho que tem um jeitão malandrão, mano. Que toda foto que ele tá dando um sorrisinho sacana, mano. Tu olha assim, porra, esse bicho aí é fuleira mesmo. Alberto sabe. Pra mim, o mais massa é um anquilossauro, mano. Mas se fosse pra estrear um seriado de comédia, eu botava o Alberto Sauro. Tem outra não, esse bicho aí é foda. Tiranossauro Rex é o conhecido como o rei dos dinossauros aí. Tiranossauro, na verdade, tinha duas versões dele, né? Tinha um tiranossauro normal e um tiranossauro Rex. Diz o cientista que a postura dele não é a daquela do começo. Você se lembra que ele era em pé? Em pé, mano? É em pé. Ele não é de lado, ele fica mais deitado, a cabeça deitada assim, pra reta. A coluna dele com a cabeça sim, reta. Sim. Aí botaram no começo, pensava que a postura desse bicho era desse jeito. Aí depois, em vários estudos, aí botaram que a posição certa dele é a do Jurassic Park, né? Foi o primeiro, né? Sim, tiranossauro ele é o mais feroz, né, de tudinho. Dizem que ele é o mais poderoso, né? Ah, é? mas existe dinossauros maiores, carnívoros. Tirano ou titã tem 8 metros de altura. Mas peraí, o que tu vai dizer são todos da família tiranossauro, é isso? Não, a família não, o tipo, são, terópode. São carnívoros, né? Ah. É, os carnívoros, os maiores. Sim. O maior do que eles são, tirando o titã, tem 8 metros de altura, estimados. Os espinossauros é egípticos, que tem a cerca de 6,20 metros de altura. Esse bicho vivia no Egito. Espinossauro que significa largato espinhoso. Ah. Ele é do... Ele, pronto, ele é da África. E por que não é o espinossauros africano? É egípcio. Também tem o Giganotossauro Carolina, pra quem jogou Dinocrisis 2, sabe quem é. Como é, mano? Giganotossauro Carolina. Caroline. Esse aí é porque o cara já tinha descoberto um dinossauro antes, né? E o segundo ele botou o nome da mulher dele. Não, Carolina é o nome do cara, mano. O nome do cara era Carolina. E é mecânico. Pois é, tem esse Giganotossauro Carolina, que tem cerca de 5,60 a 6 metros de altura e pesa 10 toneladas. O outro, Cachadanotossauro Saáricos, que tem 5,60 de altura, 14 metros de comprimento, pesa 8 toneladas, 7 a 8 toneladas. Depois vem, talvez que seja maior, o Mapusauro Rosea, que tem 14 metros de comprimento e 5,20 de altura. Cara. Aí o Tiranossauro vem depois dele. Lembrando que se a gente for cumprir a promessa de todos os dinossauros aqui falados, a gente postar a imagem, a gente vai bater um recordezão federal de links. É. Mas o Tiranossauro era o mais fodão de todos. É, por causa que tem 3 estimativas, deixa o Tiranossauro Rex a máquina mortífera. É a visão binocular, que é a visão das águias, que tem, ele tem noção de profundidade e volume. Vai. É por isso que toda a vida no cinema, quando dá um close no olho do tiranossauro, ele faz aquela com a parada com a pupila, que a pupila dá tipo uma afinada e tal. Depois de então, no Jurassic Park, esses bichos dizem que ele é tipo cego ali. Foi, por causa que disseram que o glóbulo ocular dele era muito pequeno. O Spielberg não tem culpa não, mas por causa que nesse filme do Jurassic Park, o Jack Horner, que era o paleontólogo-chefe lá, que dava as coisas, né? Então a culpa é do filho da puta do Jack Horner, né? Se eu encontrasse um tiranossauro, ia morrer, porque eu ia ficar parado. Outro mundo ia fazer a mesma coisa, mano. Que o tiranossauro também é muito conhecido como Roy. É o tiranossauro, mano. Na minha mente vem logo o Roy. Mas voltando um pouco pro tiranossauro, por que é que ele tinha aquelas mãozinhas pequenas, mano? Aí é a cor que não sabe se explicar, não. Porque todo mundo maia, né? O pobre rei Cardano. Ele mata todo mundo, mas não joga videogame. Aí esse bicho é prejudicado. Não toca piano. Pois é, ele também... Mas alguns cientistas dizem que a mão dele que é pequena para compensar o equilíbrio. Por causa que se ele tivesse as mãos grandes, ele ia ter um certo... Ele ia ter uma lordose, né? Ele ia ver com problema de coluna, né? Mais ou menos parecido com isso, porque ele não ia manter o equilíbrio, ele ia ser desequilibrado, porque a cabeça dele pesa 200 quilos. Saca? Agora o Tiranossauro Rex, ele conseguiu essa fama também, porque se você ver o design dele, realmente é propício para ele ser um predador nato, porque é o que eu li dele, a estrutura... dos membros inferiores dele propiciava ele correr em grandes velocidades. Sim. A média 46 estimada pelas... Pois é, fora isso, mano, o grande lance do T-Rex é porque ele era estilo um comparativo como se fosse um pitbull, né? Porque a grande arma da maioria dos dinossauros era a mordida, e a mordida dele, cara, tinha um peso absurdo. 4 toneladas de pressão. Pois é, cara. 4 toneladas não é ninguém que aguenta, não, mano. Agora, eu ouvi uma... não foi... Isso aí não é oficial, mas eu vou falar mesmo assim. Por causa que eu vi numa comunidade um cara dizendo que 4 toneladas é a menor estimativa. Vixe, Maria. Porque o T-Rex não mata por impacto, é por pressão. Diferente do crocodilo. O crocodilo primeiro ele dá um impacto. Pufo. Não, dizem que tem a ver que a pessoa sobreviveu a mordida no crocodilo. O negócio que quebra as pernas é aquele negócio lá do tal giro mortal do crocodilo. Esse bicho dá uma dentada e fica girando, né? Mas outra coisa também que ajudou a popularizar a fama do T-Rex como sendo um dos maiores predadores é porque, segundo estudiosos, não sei como eles chegaram a essa conclusão, o T-Rex ele não matava só pra se alimentar. Ele era conhecido por ser carniceiro porque ele matava os dinossauros só pra fazer o mal. Ele vinha andando aí, vinha dessa... arrancava o fígado desse bicho e ia passando. Eu ouvi falar disso aí mesmo, mas o Jack Horner fez uma teoria que ele era puro carniceiro mesmo, ele não era predador. Ele botou a porra de cor, disse que a visão do bicho era ruim. Que o foto dele era apurado demais, isso é bom, mas pra ele era ruim porque ele pensa que por ter o foto muito apurado, poderia rastrear a carcaça de dinossauro a quantos quilômetros de distância? 5, 10, no máximo 16 quilômetros, eu acho que é estimativa. Aí ele dizia que isso aí... Vixe, meu irmão, ele se dá uma cheirada de 16 quilômetros, mano. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Caralho. Eu acho que eu até exagerei, mas eu acho que a mediana é 16, pode ser até 12, 10 quilômetros de distância. Não, porque tu imagina, mano, esse bicho tá aqui, aí se alguém entra na cidade, ele tá sabendo. Ele... Opa. Aí o cara adivinha, mano, porque esse bicho era puto, porque o cara que tem um olfato de 10 quilômetros, mano, toda merda que o cara rolava, esse bicho tava sentindo, né? Ele, porra. Dinossauro filho da puta, mano, farra mó sujeira aqui, não limpa nem nada, ele matava o cara. Por isso que ele era tão raivoso, né? Pois é, mano. Só pra você ter uma ideia, a cabeça de um tiranossauro de estimativa, como vou botar aí essa teoria dos sites que eu li, que não é comprovar, mas vou botar. De 200 a 1 tonelada. Só pra você ter uma ideia pro peso da cabeça desse bicho, agora imagine a força do pescoço dele pra suportar a cabeça. E o negócio da dentada dele, tinha um... Tu disse aí que tinha um negócio do ácido no, na boca. Ácido não, é resina tóxica, resíduos tóxicos. E disseram alguns cientistas que ele foi a primeira arma biológica, né? Que quando ele mordia, as resinas que tinha no canto dos dentes dele passavam. Se o bicho não morre, se o bicho conseguisse escapar, morria. Também. É mais ou menos o que acontece com os crocodilos, né? Dragão de Komodo. Pois é. É mais ou menos baseado. Mas aí imagina um bicho de 5 metros de altura com bactérias na boca. Ou ele tinha bactéria maior do que a do dragão, era por quantidade. Porque a boca daquele animal armaria. É porque ele não conseguia escovar os dentes, né? O cara era prejudicado, não, ele até tentava, mas a não ser que desenvolvesse algum escovo de dentes pela causa, né? Alguma... E tal, mas fez... peraí, me deu uma dúvida agora. Agora imaginando, é só o T-Rex que tem essa... Mordida venenosa? Essa mordida venenosa ou todos os outros têm? Porque em teoria, se você for pensar bem, nenhum dos outros dinossauros carnívoros teria como limpar os dentes, né? Se fosse por sujeira, todos desenvolveriam, né? A parada lá da mordida venenosa. É, só que tem um seguinte, a seguinte coisa. Todos os dinossauros, quando mordiam, se passasse um tempo na ferida, a ferida infectava e ia morrer por infecção. Óbvio, mas o T-Rex é o seguinte. Quando ele morde, ele infecta logo. E só foi encontrado resíduo... Mario, bicho, é. Quando ele morde, ele passa as bactérias. Então não tem chance, né? O cara quer levar uma dentada, pois é, pronto. Pois é. Mas estimativa de alguns cientistas, alguns dinossauros eram muito inteligentes. Velociraptor, Tiranossauro Rex é o maior da espécie... Não, o maior da espécie terópode não. Mas ele era grande e era diferente dos outros que tinha inteligência não. Ele era esperto demais. Alguns cientistas dizem, né? Só pra você ter uma ideia, também sabe do Tiranossauro. Pega quase meu antebraço todinho. Mas o cara tem que ver também que tudo é baseado num referencial, né? Na época, o que é que rodeava o mundo? Eram só dinossauros não muito inteligentes. É o cara que tivesse um cérebrozinho um pouquinho maior já tava valendo, né? Mas o tiranossauro devia ser esperto mesmo, né? Porque o Roy ali, bicho, é cheio das piadinhas engraçadas nesse... É verdade. Ei, mano, mas falando agora no Roy, eu fiquei em dúvida, porque eu me lembro que tem um episódio lá que tem um dinossauro lá que desafia o Dino pra um duelo pela mulher do Dino. É. Aí beleza. Aí toda vida eu imaginei que o Roy era o tiranossauro mesmo, só que aparece um malandro lá, quando ele vai enfrentar o Dino, mano, o Dino é do tamanho só do pé dele. E se tu prestar atenção... Todo o dente de dinossauro não se compara ao do tiranossauro, por dois motivos. Primeiro, são muito grandes. Os maiores, que são a parte do meio de trás, podia chegar a 30 centímetros de comprimento o dente. E era grosso e era afiado, não. É afiado, mas ele era mais. Era conudo, grande, grosso. Pra quebrar osso. Quando ele mordesse, não era pra rasgar a carne nem fatiar, era pra quebrar o osso. Puta merda. Tanto que parece que acharam forte de tiranossauro com osso e tudo dentro do estômago dele, fossilizado. Agora o T-Rex já enfrentou muita criatura, tu já percebeu? O antigo filme do King Kong, não o atual, com o atual, não o tiranossauro aquilo, é um V-Rex, que um amigo meu pensa que eu tô inventando um dinossauro, mas é um V-Rex. Ele enfrentou o King Kong, enfrentou o Darth Vader, pra quem assistiu A Chave Mágica. Não, mas pera aí, o Tiranossauro enfrentou o Darth Vader? Foi, que é aquele pivete que... Que filme foi esse, mano? Tu acionou a chave mágica, que o pivete botava as... Ah, sim. Aí botou o T-Rex do lado do Darth Vader, o Darth ficou lá... Aí o T-Rex ficou querendo morder ele. Que o Darth? Não, por causa que o pivete ficou olhando, mas o Darth ia perder. Também é... O pivete fechou a caixa, mano. Foi, mas ele ia perder, não tinha nem como não. Outro que ele enfrenta... Ah, também, porra, o Darth Vader lá na dele, olha pro lado assim, só vê um tiranossauro, mano, surprise ainda mais. Bestada, mordida dele lá. No Dinoclis ele enfrentou o Giganotossauro, ele enfrentou um dragão, e sem falar que ele também aparece em outros filmes, né? Toy Story, né, ele aparece. É verdade, Toy Story, aquele lá do tempo, que tinha um pivete recriou a máquina do tempo. Jurassic Park é o filme de dinossauro, o melhor filme de dinossauro de todos, né? Então... Eu acho que é o filme que projetou a carreira do T-Rex. Na minha mente, assim, em termos de dinossauro, o que fez mais diferença pra mim foi a família dinossauro, sem dúvida. Verdade. A família de dinossauro, o Dino, ele é qual dinossauro? O Megalossauro. O Megalossauro. E o Baby? O Megalossauro também. Agora, é óbvio, né? Também. É, agora a Fran, é o Bob, né? O irmão do... Sim, o Bob. Dino. E a irmã dele, não sei não. A irmã dele, eu acho que é um protocerato. Agora o filho lá, eu vou chutar, eu acho que é um Alossauro. O chefe do Dino é um Triceratops, o Roy é um T-Rex. E a Zilda, né? O quê? Quem é a Zilda? Aquela velha? A Zilda é um fóssil. Fóssil vivo. Você já assistiu até o filme Resident Dinossauro, que é o A Terra Perdida, que dizem ser o Elo Perdido remasterizado. E quem quiser algum documentário de dinossauro, tem o Caminhando com os Dinossauros, né? Que é da BBC. É, BBC de Londres, e tem da Discovery Channel. Agora ainda em mídias sociais, mano. Tu não vai falar do mega sucesso aí do Dino Crisis, não, mano? Pra falar a verdade, acho que o Dino Crisis foi o primeiro jogo de dinossauro a ser lançado pro Play, não foi, não? Foi? Acho que poderia ter sido. Ah, pro Play 1, né? Pro Play 1. Pro Play 1 acho que é, mas... Primeiro veio o Dino Crisis, depois foi que veio o Mundo Perdido de Jurassic Park. Eu acho que vocês já jogaram, não? Não, joguei do Super Nintendo. Mas agora, no tempo do auge ali, do Felipe como mestre, eu já joguei o RPG do Jurassic Park. Já? Tem? Em meados do auge do Advance Dungeon Dragon, o Felipe chegou lá com o RPGzão do Jurassic Park. Só que ninguém era dinossauro, não. O cara, tipo, investigava essas paradas, lutava contra eles. Agora eu me lembrei de um episódio. Eu assisti recentemente o primeiro episódio do Família Dinossauro. Aí o Gino, ele deixa a comida dele escapar, né? Que a comida dele tá na panela. Aí esse bicho, vixe, velho. O cara sai correndo lá, a comida dele sai correndo. Aí esse bicho vai lá pro Richfield, aí ele diz assim, tô precisando do aumento e tal. Aí o Richfield diz que... Porque a comida já tá saindo correndo. O Richfield, sendo que eu vou ter que falar aí desse negócio de aumento, eu vou ter que falar com o meu gerente secretário. Certo. Aí o gerente secretário aparece, aí é o cara, ó, que ele queria comer. Hasta la vista, baby.